Nerd Patriarca no ar, vamos hoje falar dos desenhos que marcaram a nossa infância. Eu já tô aqui com o Ivaldo. Sou o Ivaldo San, venho como uma fera, tenho uma espada que é do olho de Tandera. Hoje eu tô aqui com o Sanderson. Tô comendo uma pizza de pepperoni que tá boa pra caralho. Hoje eu tô aqui com o Jonathan. Fala, galera. E dinheiro é igual o mestre dos magos, né? Quando mais a gente precisa, cadê o desgraçado? Hoje eu tô aqui com o Everton. E pé de pano é um ótimo nome pra cavalo. É o melhor. Eu sou o Vinícius. E vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Cultura. Nerd Patriarca começando, vamos falar hoje sobre os desenhos que marcaram a nossa infância. Só um adendo, não vamos falar de animes, eu sei que os animes marcaram a nossa infância, mas aí a gente fará um podcast no futuro só sobre isso ou não. Enfim, vão ser só desenhos que não são animes, então desenhos de qualquer tipo de país, qualquer canal que passou na nossa infância, que a gente lembre e a gente queira comentar nesse podcast, certo? Vários canais, vários tipos de desenho, não somos limitados a gêneros, somos limitados a gente gostava, isso que importa, certo? Isso, beleza. Aí. Vamos lá, vamos começar, porque eu acho que quando a gente fala de infância, a gente lembra primeiro de um canal específico, o Canal 2 pra gente de São Paulo, não sei pras outras pessoas, não sei se é nacional isso, que é a TV Cultura. Bons tempos. Eu acho que é nacional, né, mano? Todo mundo tem o Canal Cultura como não, Canal 2. Não, mas eu acho que não, acho que ele muda de cidade, de estado pra estado. Depende, acho que no Nordeste é um, sei lá, o 6 ou 5 e tal. Ele pega uma frequência diferente, né? É um canal público, né, de concessão pública e tal, mas passa, eu acho que em todos os estados, mas em frequências diferentes, né, deve pegar números de canais diferentes também. Na nossa cabeça era o 2, né? Põe no 2, por favor. Isso, põe no 2. Põe no 2. Não é põe na cultura, é põe no 2, né? É. Põe no 2. Exatamente. Todos os canais a gente vai lembrar o número aqui. Mas enfim, a cultura, além dos desenhos que a gente vai comentar, só pra gente falar rapidamente, que eu acho que a gente não pode esquecer, só pra marcar a nossa infância. Todos os programas foram sensacionais, né? A gente não vai falar especificamente deles, mas a cultura, eu acho que os programas até marcam mais que os desenhos, na minha opinião. Sim, é verdade, é verdade. Boa parte da infância a gente passou voltando da escola e acompanhando os desenhos da cultura a tarde toda, praticamente. Não, diga assim, os programas. Os programas, Castelo Rá-Tim-Bum, Clube Mundo Clube. Mundo de Bico, talvez marcaram mais que os desenhos, né? Porque, eu não sei vocês, mas quando eu tava olhando os desenhos, teve menos desenhos da cultura em relação dos outros canais. Os outros canais tiveram muito mais. Sim. O foco da cultura nunca foi desenho em si, né? Você tinha os programas educativos e, às vezes, dentro desses programas educativos, você tinha o desenho no meio da programação, né? Dentro do espaço de tempo do programa. Eu quero saber o que tem de educativo e Teletubbies. Pode falar um pouquinho mais, Johnny. Por favor. O que é educativo em Teletubbies? Mas Teletubbies passou no Globo. O Teletubbies. E a gente era velho já. E o Teletubbies ele tem um outro foco de educação, né? É mais pra desenvolver a capacidade cognitiva das crianças e tal, né? Foco de criança pra criança que tem alguma dificuldade de comunicação e tal. Mas não ajuda muito, não, né? Não pros marmanjos. Não. Tudo isso agora, velho. Tudo mentira. É o que dizem, né? Enfim, vamos voltar para a cultura. Quem quer começar com um desenho que assistiu na cultura e marcou a sua infância? Beleza, vou começar então. Começa. Vou começar com um dos heróis mais marcantes da época da cultura. Quem nunca gostou do Homem Codorna? O único que veste a cueca por cima da calça do nosso ilustríssimo Doug Funny. Doug Funny, vi. Ô, oh, velho, demais. Cara, um dos desenhos mais legais da cultura, velho. Ah, era um dos desenhos mais marcantes da infância em geral, sim, assim, dos anos 90, né? Acho que talvez o que eu mais assisti na cultura disparado foi o Doug, sem dúvidas. É, o Doug já é um pouquinho mais recente, né? 90, 90 e pouco. Uhum. O Doug, ele, eu tenho a data. Doug Funny, o lançamento dele é de 91, mas no Brasil deve ter passado uns aninhos depois. Mas é o desenho de 91. Ah, conta um pedacinho da história aí, Valdo. Se é que tinha história o Doug, né? Ele era um estudante comum, tinha os amigos dele, e o desenho girava em torno das aventuras que eles passavam na escola e paralelamente na vida deles. Aquele básico desenho de um grupo de adolescentes, de crianças, sei lá, né, se divertindo, imaginando as coisas. Basicamente era isso. Verdade. E ele tinha um foco de autoajuda também, né? O Doug, ele, como ele superava os problemas dele, as pequenas dificuldades que ele tinha ali na vida, como que ele encarava o primeiro amor ali, era um barato, cara. Além de ser engraçado pra caramba. Tinha um amigo dele, Skitter, que era azul, por algum motivo especial. Tinha a Pat Maionese, que se chamava Maionese por algum motivo especial. Tinha a irmã dele, que era uma artista lá, né? Achava que era uma artista, né? Ela era meio hippie, né? Ela era uma hipster. Se ela fosse hoje em dia, eu chamava ela de hipster. É, exatamente, né? O óculos grande, né? É. Aquela boina de lado, pode crer. Salve os animais. O engraçado é que o maior medo do Doug no desenho era de comer o quê? Era fígado acebolado. Nossa, tinha trauma de fígado acebolado, velho. E qual era o nome daquele rivalzinho dele? Era Roger, não era? Roger. Qual era o nome do cachorro? Era Costelinha, cara. Costelinha, saudoso Costelinha. Que também era parceiro dele quando ele, na versão Homem Codorna, né? Nas aventuras do Homem Codorna. O cara trabalhava comigo, com o apelido dele era Costelinha. Mas isso não tem nada a ver com o Doug, eu acho, mas é verdade. Ele gostava de costela ou ele era magro pra caramba? Eu acho que ele era magro pra caralho, mas se ele gostava de costela, eu não sei. Ele não tinha cara de cachorro também, mas o apelido dele era Costelinha. Não sei se vocês lembram, eles curtiam muito a banda, o Doug e o Skitter curtiam muito a banda do Feijão Saltador. Não. Alguém lembra disso? Eu lembro da música Mingau Matador, lembra? Lembra? Oi, oh, ô, Mingau Matador. Essa mesmo. Cara, é genial, velho. Tinha aquele diretor da escola, vocês lembram o nome dele? Que ele, a molecada tinha um pânico dele, assim. É o diretor Carlos. Era Carlos mesmo? Não, ele inventou agora. Acho que era Lamar. Agora eu lembrei, acho que era Lamar. Falei que era Lamar. Lamar Boni, alguma coisa nesse sentido. Belo nome. E ele gostava, velho, de esse diretor, ele gostava de participar de uns festivais e também cantar aquele tipo de música. Puta, eu não lembro o nome daquele estilo de música, acho que é um estilo de música escocês ou alemão, que o pessoal canta aquela Yorolei, manja? Vocês manjam? Sei. Isso, aí tem vários episódios, mostra ele cantando com aquele, a roupinha específica, né, do festival, com o suspensório, cara, é bizarro, mas era engraçado pra caramba. O Doug, eu tava dando uma olhada, ele é uma série bem longa, tem mais de 100 capítulos, 117 capítulos, acho que 5 temporadas. Eu não lembro de ter visto tudo isso de capítulo, porque a gente via capítulo, não tava nem vendo se era 1, 2, 3, 4, passava a TV, a gente tava assistindo, né? Sim, mas é bastante, né? Faltava na ordem, né, cara? Então a gente nunca tinha noção de que capítulo tava. É verdade. Eu nem me lembro se na cultura passou todas as temporadas. Eu lembro do Doug até passando recentemente. O Doug passou na Band, o Doug passou no SBT também. Exatamente. Ele foi migrando, né, de canais, como boa parte dos desenhos aqui que a gente vai citar, né? Terminava o contrato, passavam pra outra emissora. E aí eles ficam rodando nos canais de TV aberta. E uma coisa curiosa do Doug é porque, pra mim, no character design, se a gente for ler agora, é porque as pessoas são coloridas, né? Você já percebeu? Tinha gente amarela, tinha gente azul, tinha gente verde, tinha gente branca. É, não era tipo, simples, todo mundo amarelo. Não, nessa aqui é cada um de uma cor, né? Não sei o que eles queriam mostrar a diversidade, né? As pessoas têm cores diferentes, eu acho. Só que não, era desenho infantil, então colorido era mais legal mesmo. Pô, eles usaram os lápis que tinham e ficou, já era. Foi isso. Mas agora estavam animando no Paint, né? Aí tem poucas cores. Pelo menos na época no Paint de, né, 89, 90, né? A paleta era limitada. Agora vamos falar de um desenho de 89, na verdade, o desenho saiu em 89. Eu nasci em 89, então, obviamente. Eu não vi 89, né? Mas ele passou depois e eu gostava muito, que é As Aventuras de Babar. a gente conhece como Babar só. Que é a do elefante, da família elefante, que tinha o rei, né? O rei elefante era o Babar. Não sei se vocês lembram desse desenho. Eu adorava abertura. Adorava a abertura dele tocando. A abertura, cara, eu vi esses dias, é muito bem animada, é bonita, né? É muito boa aquela abertura. E eu assisti um pouco o Babar, mas eu lembro sim. Babar é a história do rei, né? O Babar, que é o rei elefante lá. E ele sempre, em todo capítulo, contava uma história da infância dele pros filhos dele, né? Das aventuras dele. Na verdade, tem duas partes, né? Tem uma parte que no começo que ele conta as aventuras do passado dele, e depois no final da série foca mais nos filhos dele mesmo. Também é uma série longa, teve 70 capítulos, alguma coisa assim. É baseada num livro e, porra, ela não é nem americana, né? Ela é uma série feita no Canadá e na França. Mas é curioso, né? Muito raro alguma animação, pelo menos que a gente tem contato aqui no Brasil, que é feita em algum país que não seja os Estados Unidos. Mas você olhando assim, você até que nota que é diferente, tá ligado? Dos padrões americanos, de desenho americano, né? Parece que é mais suave o desenho, né? É verdade, é uma coisa mais sutil, né? É. O Babar, ele eu lembro que ele puxa, em alguns episódios, eu não sei se era o começo de todos os episódios, ele meio que contava, queria ensinar uma lição ou dar um conselho pros filhos, e aí era quando ele puxava fazia uma lembrança, uma retrospectiva pra chegar no ponto de como começou a história. Era mais ou menos assim, né, Vi? Todos os capítulos eram assim. Começou super triste o desenho, porque logo no primeiro episódio, em um dos primeiros, mostra que ele tava com a mãe dele, aí veio vários caçadores, a mãe dele salvou ele, mas morreu, aí ele sobreviveu, um negócio mó triste a história dele no início. Se você pensar, a série é pós-apocalíptica, né? Porque os elefantes dominaram a Terra, né? Porque eles são... O elefante é o rei e a mulher lá que cuida da casa lá, como é que é o nome da governo? É humana, né? Então, quer dizer, os elefantes mandam na porra toda, né? Acho que parar pra pensar um pouco, seria assim, mano. Teletubbies é pós-apocalíptica, o pequeno urso é pós-apocalíptica. Todo mundo, os seres humanos sumiram e os animais falam. Pode crer. Então, aí o Celso puxou... São outros dois desenhos também que passavam na cultura. Além de vários, né? Mas esses dois também são baseados em histórias, em livros infantis, né? Que nem o Aventuras do Babar, que é o Pequeno Urso, né? E o Rupert. É. O Pequeno Urso. Ah, pode crer. O Rupert era um urso. Era um urso branco? Era um outro animal? Era um urso branco, lembro sim. Aí o pequeno urso também, que era o urso que ele era pelado, mas os pais deles usavam roupa. Eu nunca entendi na minha vida isso. É verdade. O urso é pequeno, não precisa de roupa ainda, sabe? Deve ser isso. Ele tinha vários amigos também, né? Tinha o pato, tinha o gato, tinha a coruja, tinha vários animais que andavam com ele e todos falavam, né? Por sinal. Parecia uma versão de Urso Poo diferenciada, né? Porque o Ursinho Poo também tinha uma penca de amiguinho da Alza, uma codorna, uma galinha, uma jaguatirica, tigre. Na verdade, todos esses desenhos tinham isso, né? Era... Tem essa pegada de ser meio que semelhante um com o outro, o próprio, né? Rupert, o amigo dele era um gambá, não era? Pelo que eu me lembro. Coitado, hein? É um texugo. O amigo dele é um texugo. Mas aí já é um nível avançado de biologia, né? Pra você identificar a diferença de um texugo com um gambá. A gente não tinha naquela época. Era um gambá chugo. O cisne, o galo, o coruja, tinha um monte. Tinha tudo quanto é bicho lá. E às vezes eles compravam no mesmo pacote, assim. As semelhanças, por exemplo, do Rupert e o Babar, eles são do mesmo estúdio. Foram feitos no mesmo estúdio de produção da animação também. Então, às vezes as semelhanças são essas, né? A cultura às vezes comprava o pacote do estúdio. Né? Já fechava o contrato com todos. Posso puxar mais um aqui? Pode, por favor. Beleza. Ah, não, eu só quero falar uma coisa. Eu não suportava o Picurso, eu achava horrível. Eu sempre não gostei. O Everton assistia, eu falava, porra, que desenho chato, velho. Tira dessa merda. Eu gostava, cara. Era um dos poucos desenhos da cultura, tirando Doug e outro. É bom, tiveram alguns, né? Mas Pequeno Urso era um dos meus prediletos. Eu gostava. Sabe por quê? Porque eu assistia, por exemplo, eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, o vídeo já tinha 9. Então é uma diferença de 2 anos que já dá um. O cara já olha assim, ah, isso daí é uma merda, sabe? É verdade, o ritmo, né, já começa a se incomodar. Namora, a gente é novinho ainda, tá na flor de idade, né, você já tá velhão. Nossa. Eu assistia por falta de opção. Muitos desenhos que eu marquei aqui eu assistia por falta de opção, mas era o que tinha pra ver. Não tinha TV, né? Não tinha o que fazer. Enfim, quem ia falar? Jonathan, pode falar. Você ia Sou falar eu. Um eu vou citar um desenho aqui, pô, eu gostava pra caramba. Não sei se era muito conhecido, também passou na cultura, que é a Pedra dos Sonhos. Eu durmo e sempre sonho que posso voar. Tão colorido é esse meu outro lugar. Em branco e preto eu não gosto de viver. Eu quero o mundo colorido ver. Não sei se Nossa, vocês maravilhoso. Lembram. Poxa, cara, era um desenho lindo. Contava a história de um ajudante. Na verdade, também ele era meio fantástico, né? Meio. Então você tinha os animais meio humanoides, tinha humanos também. Uh-huh. E aí ele, o protagonista, eu não sei se ele era um cachorro ou um urso. E aí ele trabalhava com um mago, né? Ele era aprendiz de um mago que ele detinha a pedra dos sonhos, que era responsável por gerar bons sonhos para as crianças. Crianças, né? Aí do outro lado tem sempre, né, a turma de vilões, que eram conhecidos como os trolhas. Acho que talvez venha aí alguma coisa relacionada aos trolls também. Os trolhas. Caralho, que nome foda de vilão. Os trolhas, velho. Eles eram como se fosse, sei lá. Vocês lembram tipo, do Hugo? Tipo, aqueles bostas lá, é os trolhas. Que não podia falar palavrão. Vocês lembram daquele programa do Hugo, que é aquele gnomo com o nariz de gigante? Sim, claro. Também marcou tipo, a infância, né? Era Porra. Tipo o Hugo, assim, só, e eles trabalhavam pra um dragão do mal lá, que ele queria roubar a pedra do sonho. E pra poder absorver o poder dela e gerar só pesadelos pras crianças. O cara é um desenho muito bom. Ele, acho que ele passou na década de acho não, ele passou na década de 90. Acredito que em 91, foi até mais ou menos 95. Ele não tinha muitos episódios, não, comparado com boa parte dos desenhos antigos. Eu acho que ele tinha por volta de 50 episódios. Mas era muito bom. Quantos episódios? 50. Caralho. Isso é pouco? Eita, porra. Perto de alguns que a gente vê por aí, que tem 700, 600. Ô, Jonathan, eu tava na dúvida. A Pedra dos Sonhos não era um filme? Ou era um Era um desenho. Não, é um desenho mesmo, né? Ele tinha 4 temporadas. Ele teve 4 temporadas. Eu cheguei a ver, mas eu vi pouco. Mas eu cheguei a assistir. Eu não lembro de A Pedra dos Sonhos. Eu também não lembro, não. Ele não é muito mainstream, mas quem puder assistir, ele tem já uma temática um pouco mais adulta, né, do que os outros, mas é muito legal. Matemática adulta, meu Deus. Um pouco mais. Não, em termos de comparação, né? Não, posso falar? Pode. Você deixa eu falar. Em questão de matemática adulta, eu ia dizer que a gente pode comentar. Tá. Podemos agora, comentar. Agora está autorizado. Podemos comentar aquele Os Animais do Bosque de Vintém? Sim. Alguém lembra? Opa, lembro sim. Não faço eu comecei a assistir. Eu tô traumatizado com esse desenho, cara, porque eu comecei a assistir e tem os animais na floresta. Eu nunca me esqueço da maldita cena em que a mamãe ratinha saiu pra pegar, sei lá, cerveja, não sei, e deixou os filhos sozinhos. E veio uma águia e pegou, raptou e comeu os filhos dela no episódio. Mentira. Meu Deus, cara, eu não lembrava disso. Traumático. Caralho, mas como é que acabou esse episódio? Tipo, comeu os filhos. Ela chorando. Comeram meus filhos morreram. E os outros animais abraçando ela, falando: nossa, vamos embora, a gente precisa sair daqui. A gente precisa encontrar lá o bosque de Vinténs. Não fique triste, não, você vai. Mas, tipo, o desenho mostrou isso, mano. E era bem fora do desenho. Era bem triste. Acho que eles perderam a casa, né? Eles perderam a casa e estavam em busca de um novo lugar, que era esse bosque. Que era uma coisa meio, pra eles, uma coisa meio mística. Então, mas era uma animação bem mais pesadinha, assim, do que o convencional pra criança, assim, sabe? Exatamente. Às vezes eles queriam um pouco chocar um pouquinho a criança pra entender melhor, né? Eu acho que vem até um pouco do que o Everton falou. Às vezes é uma animação até de outro país, de outro local, de um estilo de animação diferente, onde o foco não é só, sei lá, educar a criança ou trazer aquela coisinha fofinha pra criança. Às vezes é uma animação baseada numa história, num conto diferenciado, que tem essa questão do drama, entendeu? Só que naquela época... Mas é porque deixa a criança triste? Mas ela chorava? Eu chorei muito, fiquei com trauma. Tá louco, mano. Parece coisa da Rússia, mano. Chorei semana passada, né? Chorei semana passada quando eu vi. Eu assisti e chorei. Nossa, eu vi na infância. Mas na cultura, um desenho que tinha uma pegada mais. Não só do infantil, é o Tintim, né, cara? Tintin. As Aventuras de Tintin. Não, não é focado só pra, só pra criança, né, cara? Eu acho que só o Tintin é infanto-juvenil, né? Pelo menos infanto-juvenil, né? Verdade. É, ele tinha temas mais adultos, né? Até essa parte investigativa do Tintin, a criança já tinha que ter um pouquinho mais de conhecimento, de desenvolvimento pra poder acompanhar. Ah, vamos lá que tem adulto que não acompanha até hoje, né? Eu tenho certeza que não. Tintin não tinha os... Tintin, como era investigativo, tinha os casos do capítulo e tal, você tinha que ter um pouquinho mais de foco, né? Uhum. Verdade. O Tintin também é europeu. Ele é belga? Ele é, ou é francês? E é belga, exatamente. É belga, né? É belga. Um puta de sucesso também, né? Opa. Inclusive, a animação que fizeram há alguns anos, né, pra comemorar, acho que o aniversário de criação do personagem e tal, ficou muito boa. Não sei se vocês chegaram a assistir. Já aí no estilo 3D, né? É uma puta de uma equipe, né? De produção. Eu só não lembro o diretor, mas é um diretor foda, né? É, Steven Spielberg e o Peter Jackson trabalharam nesse... Só, caramba, né? Só isso, Titica, né? Pô, ficou muito bom e realmente ele traz... Ele tem todo aquele espírito de aventuresco, né? Da antiga animação. Eu gostei bastante. Muito bem, muito bem. Alguém tem mais alguma lembrança de anime? Eu ia falar de anime. Mas de desenho do SBT? Cultura? Do SBT, da cultura, desculpa. Do SBT é pra onde eu vou agora, que eu vou seguir esse canal. Não, na cultura eu acho que mais desenhos que pelo menos da minha que sobraram aqui, são desenhos mais descompromissados, né, que você assiste um episódio ou outro. Tinha o Jimbo, não sei se vocês lembram, que era um avião, ele era o foco do desenho eram vários aviões, assim, também com atitude meio humanoide, e ele queria ser um jato, um caça, e ele só era um aviãozinho acho que de carga, então ele queria ser rápido. De merda. Caça. Exatamente. Cara, eu não uma lembro. Uma porrada de outros desenhos, velho. Jimbo, não lembro. Eu lembro do Pingo, serve? Esse eu não lembro. Do Pingo assustador, é? Cara. Qual que era esse? Do pinguim que fala uma língua amigo do demônio, cara. os pinguins de massa, stop motion lá, esse? Isso! Pode crer, eu não lembrava, velho, do nome. Do demônio. Não, era stop motion, né? Era stop motion. Então, e, porra, tem mais de 100 capítulos essa série também. Eu gostava, pelo menos quando eu era criança. Depois, quando eu assisti mais velho, eu achei meio estranho, meio freak. What? O que tá acontecendo, né? Se você pegar ele falando lá, cara, tinha um desenho, vocês falaram stop motion, eu lembrei. Ele era da cultura também, mas ele passava dentro do programa do Gloob Gloob, né? Que eram aqueles dos dois peixes lá que apresentavam o programa e ainda passava alguns desenhos. Não sei se vocês lembram, são dois irmãos que eles são construtores, marceneiros, construtores. Eles tinham várias situações. O nome era Zeca e Joca. Votaram totalmente, né? Do original. Mas aqui o nome ficou Zeca e Joca. E era muito legal, eles tinham várias situações, né, de problema, e eles tinham que solucionar aquilo construindo alguma coisa ou reformando alguma coisa. Pô, eu adorava aquele desenho, era muito interessante, assim, você ficar vendo as soluções que eles davam com os materiais que eles tinham ali na mão, era da hora. É, isso eu não lembro, mas pelo nome deve ter sido sensacional. Zeca e Joca é quase uma banda de sertanejo. Uma dupla sertaneja. Ou de chorinho. Tinha um desenho que passava na cultura. Foi quando eu comecei a parar de assistir os desenhos da cultura. Esse cara me colocou um desenho que era de uma menina indiana com um papagaio. Puta, que desenho chato, velho. Sei lá o nome da menina. Vishna, Rishna, Roshna. Peraí. Varsóvia, sei lá o nome. É Mina, o nome do desenho. Isso. Pô, mas era mó triste também, né? Por isso mesmo, não tinha graça. Era um vilarejo lá. Não sei se eles passavam por dificuldade, né? Que ela era bem pobre. Ela era burra também, porque, mano, eu lembro do episódio hoje. Ela achou uma lâmpada, a porra do gênio saiu, dava pra pegar três pedidos com o gênio e ela queria o quê? Uma latrina? Queria... Uma latrina? Uma latrina, ela queria ela uma latrina. Ela era pobre, velho, ela era pobre, coitada. Mano, eu posso te dar um caminhão de dinheiro, você bota a latrina pra Deus e o mundo. Não, eu quero uma latrina só pro meu povoado. Vai ser burra na casa do caralho. Pobre, como é que ela vai saber, velho? Não tem mais... Não tinha nem ambição, né? Burra, burra. O Sanderson queria que a menina... Qual é o seu desejo? Eu quero que todos se ajoelhem diante de mim, do meu poder e do meu papagaio mágico. Eu fiquei revoltado naquele dia. Eu tinha o quê? Uns 8 anos, eu apontava pra TV. Burra! Aí o pessoal vê como eles estão formando as crianças aqui no Brasil. É, você viu porque ele tá assim. Não, você entende porque ele é assim hoje, né? Eu só não gostava do desenho. Só isso, né? Não... É somente isso. Só não fez a etnia da pessoa. É por isso que é pobre mesmo, nessa porra de... Tinha que ter chovido latrina naquela bosta de cidade. Ai, ai. Cultura. Como é bom acreditar que vai ser. Mas o que é como a gente sempre quis. O importante é a gente ser aqui feliz. Bom dia, companhia. Revolucionário, ultra jovem. Já entendemos que a gente vai passar a cultura agora, né? Porque depois desse desenho, acabou a cultura, né? Só pelo Santos acabou, né? Tudo virou tudo pela latrina, não pelo ralo, foi pela latrina. E vamos pra sequência dos canais. Aqui em São Paulo, o canal 4 é o SBT. SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. O canal do tio Silvio, e um canal que passou muito desenho. Passa até hoje menos, mas a gente pegou uma fase que passava desenho pra cacete. SBT, ele tinha programas nos finais de semana, né? Focado. Não era só os desenhos que passavam, mas os desenhos. Exatamente, quase que o dia todo. Aí depois que começava ainda a programação, a SBT tinha. Era um sábado animado. Sábado animado, passava desenho a manhã toda. Passava os desenhos da programação durante o dia, normal. E teve os programas também, TV Cruz, que teve muito desenho que a gente via por lá. Pelo menos pode eu crer, vi por lá. Pode crer. E, pô, cara, tem muito desenho. Vamos falar alguns que estão no nosso coração? Vamos lá. A gente vai perder um bom tempinho no SBT. Tem que falar alguns, né? É. Mas eu vou começar por um que teve até notícia esse ano que a Netflix vai produzir de novo, que é Onde Está Carmen Sandiego? Em que lugar da Terra está Carmen Sandiego? Onde está Carmen Sandiego? Carmen Sandiego, ela pode estar. Velho, puta desenho. Esse realmente era muito bom. Que é um jogo, né, na verdade, cara. É um jogo que adaptaram pro desenho. Sim. Que é simplesmente a Carmen Sandiego, ela que era ladra, né, que todo capítulo os caras tinham que saber pra onde ela foi, né. Isso. E ela era uma ladra, né, internacional, se eu não me engano, uma ladra dessa parte, e contrabandista da parte de arte. E aí, você tinha dois irmãos, né, eram dois irmãos, o Vini. Eu lembro que é um casal. E aí eles caçavam ela eles pelos países. Eram irmãos, mas eu lembro que tinham dois mesmo. Era um casal. O que você comentou, Vini, é um detalhe interessante, né? Ele é baseado no jogo. E realmente o desenho deixa claro isso. Tanto que em alguns momentos do desenho, ou quase todos os episódios, ele tratava o espectador como jogador. Não sei se você lembra. Ele falou: o jogador, agora nós vamos, né, pra tal cidade, porque ela foi revista e tal, e tinha uma, não sei se era uma inteligência artificial ou se era o jogador que conversava com os dois irmãos. É que o jogo que ela é baseada é um jogo educativo, né, de você conhecer os países e tal, não é com foco de aventura, de jogos que a gente tá acostumado, né, de entretenimento, é um jogo educativo, mas fizeram o desenho que é entretenimento puro e passou bastante no SBT e eu gostava bastante. Tá aí um desenho criativo, divertido e que dá pra você interagir de uma forma legal. Hoje você tem essa caralha dessa Dora Aventureira, tem essa porra de, então, amiguinhos, vamos ver quando a gente leva o pequeno urso, opção A, pra casa do caralho, opção B, pra puta que pariu, opção C, pra caverna dos coelhinhos. Aí para, aí fica 2 minutos ela te encarando. Puta, cara, que pariu. Aí ela mete frase em inglês do nada, oh, fuck your ass, ok, my friend, vamos levá-lo para a toca dos coelhinhos. Ah. Nossa, eu não faço a mínima ideia do que eu nunca vi, estou falando, velho. Deve ser genial. Nossa, nunca pegam o San Diego, né? Só pra finalizar que nunca pegam ela, né? Pelo menos eu não lembro qual capítulo que peguem ela. Mas que eu vi, ela sempre foge. É, então, ele passou no SBT, mas também passou na Globo esse desenho. Mas enfim, eu lembro mais da fase do SBT. Esse aí rodou bastante canal. É, eu lembro pouco, eu não gostava muito do desenho, não, pra dizer a verdade. Eu achava meio balela, sabe? Porque toda vez chegava perto de pegar ela, ela fugia. É verdade. Tem isso. Mas como só tem 40 capítulos, ó, é uma série só 40 capítulos, a gente tá. Só 40 vezes que eu vi a mentira sendo concretizada. Só 40 vezes ela fugiu. Só. Quer puxar um Wilson? Ah, posso falar um desenho, peraí, deixa eu pensar. Que passava no canal 4, que não seja tão novo, vamos ver. Ele está pesquisando na internet. Cara, tem Capitão Planeta, né, porra? Eu acho que informaram errado o canal, pelo primeiro a errar o canal. Tenta de novo, vai. Vamos pedir que não aconteceu. É a mágica da edição. Tá, então eu vou falar outro aqui que agora eu acho que eu vou acertar o canal. O laboratório de Dexter passava no SBT, porra. Laboratório de Dexter. Passava. Ah, com certeza. SBT? Passava. Esse daí também é um dos que foi pra vários canais, mas ele passou no SBT, sim. Esse eu curti. Laboratório de Dexter, muito louco. Adorava ver a irmã dele fudendo com o Dexter. E obviamente na Cartoon Network, né? Pra quem era abonado, né? É, pra quem era... fala um pouquinho do Laboratório de Dexter aí, ô Santos. Eu sei que é um moleque inteligente pra caramba, meio cientista. É um nerd cientista que tinha um laboratório debaixo da casa dele, não sei como só os isso. Pais não deu, só isso. Não, os pais sabiam. Tô definindo o laboratório de Dexter. O nome dele é Dexter. E ele tem um laboratório. Ele tentava sempre fazer umas experiências fodásticas e a irmã sempre atrapalhava. A irmã chegava e fodia com tudo. A vida dele era uma merda. Era uma merda, mano. Era genial, mas a irmã dele era uma topeira que atrapalhava tudo. Devia ter inventado outra irmã. Eu não duvido que ele não tenha tentado fazer outra irmã, viu? Eu acho que ele fez uma irmã robô, só que a irmã robô ficou doida também, tentou destruir o laboratório, acho que foi alguma coisa assim. Por que não pareça o laboratório de Dexter? Eu não assisti muito não curtia muito esse desenho. Eu também não achava eu não acompanhei muito, acho que eu já tava um pouco mais velho nessa época, né? Mais do que eu normalmente sou, mas... Mais do que dia a dia. Mas aí era o... A fase, né? Já tava falando do SBT. E o SBT passou várias dessa fase da Cartoon desse grupo de desenhos, né? Uhum. Que era o Laboratório Dexter. Eu não tenho certeza, mas praticamente que Johnny Bravo passou no SBT. Sim. 1, 2, 3 e... Johnny Bravo. Gostoso. Sexy. Maravilhoso. Sente só o pisco da criança. Tá, eu sou o massa. Dança comigo. Oi, gatinha. Vai. Tá, tudo bem. Johnny Bravo? Johnny Bravo passou, cara. Eu lembro dele na Record, dele na Record também, mas eu acho que passou no SBT. No SBT passou, a maioria desses, tudo do Edu passou. Uh-huh. É, Minha Superpoderosa, que é da mesma época. Sim, sim, aquele... Coragem com Covarde. Todos esses desenhos do Rocco, né? Passaram, né? Vida Moderna de Rocco também, que passou. Cara, Coragem, esse tom Johnny da Bravo hora é muito, Coragem. Johnny Bravo é muito engraçado, velho. Pelo menos eu gostava muito. Não, Johnny Bravo. Ué, Johnny Bravo é engraçado pra caramba. Ele tem trigênio pra tudo e só se fode. Ele é completa. Ele tenta fazer tudo da melhor forma possível e só se fode, né? Exatamente. E todo aqui, né? Aquelas caras e bocas que ele faz. E ele se acha pra caramba. É muito engraçado quando ele se ferra. E mesmo quando ele se ferra, ele não perde, né? Aquela postura, aquele ar superior que ele tem. É muito bom, né? Se hoje em dia Johnny Bravo não é politicamente incorreto, cara. Porque se passar no SBT de novo, um monte de feminista vai cair em cima de quê? Sabe por que não, Sanderson? Porque ele se fode nos capítulos. Isso, elas batiam nele e tal, então é assim que tem que ser. Mas a gente gostava de ver ele se ferrando, era muito gostava, engraçado. Eu gostava. Posso trazer um também do SBT? Ô, Jonathan, traz das antigas, mano. Vamos trazer os das antigas. Das antigas? Tá, não. O que eu ia falar agora é um pouquinho mais recente. Então vamos pensar nas antigas aqui. Na minha letra. Ah, claro, esse aqui, pô, mais antigo que esse. Tênis, o Pimentinha, lembram? Puta, eu odiava o Dennis do meu coração. Mas o desenho eu não gostava. Eu gostava dos filmes. O desenho não. Os filmes são lindos. O filme é muito engraçado. O Dennis do Pente era mó mau exemplo da porra, velho. Tipo, ao fazer um desenho de um moleque que só arruma confusão e é protegido pelos pais. Pra que você vai colocar a realidade num desenho, velho? Vai induzir as crianças a aprontar, né? E passava no SBT o Dennis? Eu não lembro. Também. Passava, né? Eu lembro de não gostar do desenho, aí eu não assistia, então não tenho muita lembrança dele. Eu lembro muita lembrança dos filmes que eu assisti muitas vezes. Eu lembro que, pra mim, o Dennis foi mais um dos desenhos que, tipo, não tem nada melhor pra fazer, eu não tô com sono, vou assistir Dennis. Ó, mas esse aqui é antigo e é realmente bom, hein? DuckTales. Nos estúdios de Walt Disney. Aí vem um furacão, vem emoção. Vem corrida e avião, vem sensação. Velhos castelos. Lembra dos DuckTales? Nossa, maravilhoso. E os Caçadores de Aventura? Caçadores de Aventura, do tio Patinhas, o homem mais rico do mundo. Putz, era muito bom, cara. Você sabe que vai sair uma série esse ano, né? Nova, do DuckTales. Não sabia, não. É, vai sair esse ano. Aí produzida pela Disney e tudo mais. É, então, eu tô feito adulto, né? Mas não adianta. O DuckTales era legal, é. Tanto nossa abertura, então, do DuckTales, a música de abertura, tanto a original, como a versão traduzida. traduzida, né, em português, era muito boa. E que acho que era o Luiz Ricardo que cantava. O Luiz Ricardo que foi soprar, foi bozo, e mais recentemente foi fazer um truque lá no Ratinho e quase que pegou fogo na cara dele. Lembram desse cara na internet, hein? Lembro. Ele foi fazer aquela apresentação do circo, né? De cuspir fogo. Eu acho que ele engoliu o que ele deveria cuspir. Cara, a gente tá rindo disso, velho. Ele pegou o bagulho e falou, ó, eu sou bom pra caramba. Aí o apresentador falou, isso aí é perigoso, cara. Ele, não, 20 anos de curso. Somos os caçadores de aventura, né? Engoli fogo. Mais DuckTales. Os DuckTales tinha o Patinhas, tinha o Pato Dono, tinha os três irmãos, né? Tinha aquele pato. Tinha o Pato Dono. Tinha o Patinho, né? Pode crer. Era o tio Patinhas. Era o tio Patinhas. Tinha o Pato Dono, tinha o Pato Dono. Eu não lembro, velho. Não lembro. Não, lembro do tio Patinhas, aquele pato aventureiro, que é tipo o Steve, sei lá, o aventureiro lá. Meio queixudo e tal, né? E os três pequenas. Será que o Pato Dono é só da família e nunca apareceu e eu tô achando que ele tá lá? Pode ser. Mas ele... Zezinho, Guinho, Luizinho, né? Que era o... Mas ele, eu tenho quase certeza que em algum capítulo ele aparece. Eu sei que nas histórias de quadrinhos ele aparece bastante. Eu gostava daquele pato que ele foi... Ele virou tipo um super-herói. Você lembra, Ivaldo? Que ele Dark foi... Dodgers. É, ele era reconstruído lá. É o Darkwing lá. Não. É dentro do DuckTales tinha um cientista. Aí, eu acho que esse pato... Não sei se ele sofre um acidente, o que foi. Congelado. Ele salva esse pato e ele vira um pato meio cibernético, robótico lá. E aí ele virou um super-herói dentro do DuckTales. Não sei se eles fizeram um spin-off só dele depois. Ah, não. Então eu tô confundindo. Porque eu lembro do Patolino fez o Duck Dodgers. Que passou assim, mas aí não tem nada a ver. Não, Patolino. É dentro do DuckTales. Evaldo, ele tinha um visual, ele tinha tipo uma roda assim só, o corpo dele, né? Um corpo robótico. Aí, tipo, na parte do peito ele tinha como se fosse um radar, uma TVzinha, e ele tinha uma roda. Ele ficava pendurado em cima de uma roda, parecia um monociclo. E me ajude, o professor Pardal, ele aparecia no DuckTales ou não? Cara, era o professor Pardal, velho. Eu lembro que tinha um inventor lá, mas eu só não lembro. É, o cientista que inventa tudo e tal. Eu só não lembro se ele aparece no DuckTales. Boa pergunta, cara. Eu também não me lembro. Eu sei que tinha o cientista, eu só não lembro se era o professor Pardal. Enfim. Tinha o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, acertei? Sim. É, pô, ô, Vini, acabei de olhar aqui, tinha sim, professor Pardal. E o herói era o Robopato? Deixa eu ver. É isso. Robopato. Coloca aí, ó. Robopato. Ah, tá. Nossa, que foda. Ele aparecia dentro do universo dos DuckTales. Nossa, é verdade. Só não sei se ele tinha uma série em separado, né? Uma série que ele era o protagonista. Chegou até um spin-off. Se fosse hoje em dia, teria, porque a moda é fazer spin-off, né? Mas o DuckTales tinha bastante personagem, né? Tinha. Por isso que eu acho que o Pato Donald apareceu, entendeu? Porque vira e mexe aparecia alguém. Uhum, pode até ser. O Ivaldo, esse que você tava comentando que tinha um Pato Donald, era um herói, qual que era o nome? Não, eu confundi com o Duck Dodgers, que é o Patolino. É, o Patolino, que é da Looney Tunes, já não tem nada. Chegou a... tá. É outro pato. É outro pato, exatamente. Tem pato pra caralho. A gente vai chegar também. Vai chegar também porque Looney Tunes também... No SBT teve Looney Tunes? Muitos desenhos da Looney Tunes? É, teve o Pernalonga, porque né? Na minha cabeça era na Globo. Era mas na enfim, Globo. Pode ter... Pra mim, na minha cabeça, era na Globo. É, o SBT, ele exibiu o Pernalonga, ele exibia aquele o Presuntinho, né? É o Presuntinho? Ah, é verdade. Ele exibiu o Presuntinho. Todos esses desenhos da Looney Tunes, todo no SBT. Eu vi. O Papaléguas e Looney Tunes? Era SBT. Não. E é Looney Tunes? Papaléguas? Acho que não. É, Papaléguas é. Tunes. Ah, então ele passou lá também. Coyote. Então, Coyote passou da SBT, isso eu tenho certeza. É, Coyote e Papaléguas, é o mesmo desenho. É isso aí. É o mesmo desenho. Puta, era engraçado esse Coyote e Papaléguas, velho. Mano, eu gostava muito do Coyote e Papaléguas, mas é uma coisa que uma hora dá no saco também. É que nem o Coyote do Carmen Sandiego. Verdade, fica repetitivo, né? Você fala, caralho, não é possível, velho. Cara, a gente tem que dizer que os caras eram criativos pra arranjar formas do Coyote se fuder, né, velho? É isso. Essa era a graça dos desenhos antigos. Pode crer. Falar em Coyote se fuder, vocês lembram de um episódio do Pernalonga que ele participa, ele tenta pegar o Pernalonga? Ele chega lá, ele bate na porta do Pernalonga. Lembro. Aí o Pernalonga abre e ele. Eu sou o Willy Coyote, super gênio. Ele tem um cartãozinho assim, ó. Ele é tudo erudito. Ele fala: eu sou mais forte que você, sou mais rápido que você, sou mais inteligente que você. E acho bom você se entregar sem resistir. Velho, ele vai fazer um plano pior que o outro. O Pernalonga pode com ele, é muito engraçado. O Pernalonga é um puta de um personagem engraçado. E os desenhos dele também tinham umas sacadas mais. Assim, não tão infantil, né? Sim. É verdade. Eu não sei se era da Lonely Tunes em geral também, que já era um pouquinho menos infantil, mas o do Pernalonga especificamente eu lembro bem disso. Lembra quando ele vai batizar lá o... Acho que ele se fantasia de uma rainha, aí ele vai batizar o cavaleiro lá, ele vai dar o título de cavaleiro, aí ele pega tipo aquele cetro, né, da rainha, aí bate na cabeça do cara: levante-se, sir, não sei o que, dos tomates. Aí o cara levanta, ele bate de novo. Levante-se. Cara, essa cena é muito boa. E ele só se fantasiava de mulher, tá ligado? Exato. Pode crer. Exato. Valquíria, rainha, só mulher gorda. Depois ele se fantasiava, né? Era da hora, velho. Ele e o Pica-Pau, né? Nossa, o Pica-Pau era demônio, velho. Pica-Pau era da hora demais. O Pica-Pau era da hora. Vocês gostam de qual fase dele? A mais antiga, que ele era cara de louco? Ou das cataratas? A intermediária. A das cataratas. É. Das cataratas, né? Eu também. A nova, ele teve uma nova fase até, né? Que passou recentemente aí na Record. Essa eu não gosto também. A da cara de louco eu acho da hora. A primeirona. A da Coca? Da Coca, que ele tá loucão todo o capítulo? É o melhor. Pode crer. É. Melhor, eu acho. Você é um rachador. Aquela cara de maluco, mano. Ficava um pouco com medo, velho. Aquele Pica-Pau todo deformado, virava: meu Deus do céu, velho. Cara, o Pica-Pau doidão de ácido, velho. Eu não gostava muito, não. É, mano, você assiste hoje essas histórias, cara. Você acha inacreditável, que ele era muito filho da puta, velho. Muito. Ele era. Muito, cara. Ele era. Everton, e aquela história clássica, aquele episódio que ele atormenta o cliente lá na barbearia? Nossa! Cara, velho, ele pega a navalha e aí ele começa a cantar de um jeito maligno. Cara, né? E ele ameaça o cara. Por nada, velho. Por nada, né? O cara simplesmente entrou na barbearia que nem era dele, ele tava tem lá. Tem um episódio dele também que você vê como ele é do mal, né? Ele tava numa fazenda, aí ele viu que tinha ovos, né? Pô, tô a fim de comer ovo, só que tinha galinha. Cara, ele atormentou essa galinha o episódio inteiro, até que ele ficou tão puto que ele se fantasiou de galo pra poder atrair a atenção da galinha e tal. Quando ele seduziu, ele começou a espancar a galinha. É porque esse primeiro Pica-Pau, ele não tem muitos objetivos, né? O capítulo é o prazer da zoeira, né? Ele só tá lá pra encher o sarro. Ele não tem objetivo nenhum, ele quer encher o saco de alguém. É causar. Só pra causar o caos no mundo. Eu duvido que vocês que estão gravando, duvido que ninguém lembre da frase: Vudu é pra Jacu. Aí já é a fase da hora, velho. Essa fase é muito boa, velho. A segunda fase. É Cabo Canaveral, lembra? Aí o cara traz ele, né? Ele hipnotiza ele com o Vudu lá. Puta, é muito bom, velho. Você se lembra daquele que é tipo... Puta, eu não lembro do capítulo exatamente. É tipo numa ilha do Havaí, tá ligado? Nossa, eu acabei de pensar nesse episódio, velho. Que tem um demônio também. Ah, que sim. Faz um sacrifício. Sim. Eles têm que sacrificar. Aí o demônio, ele usa uma mina que é mó gata pra trazer as ofrendas pra ele, né? Aí tá o Pica-Pau e o, acho que o Zé Curubu, eles são marinheiros. Aí eles caem nessa ilha, a mina começa a dançar e a musiquinha. Aí vai atraindo eles pro sacrifício lá no vulcão. É tipo um demônio do vulcão. Aí um vai tentando sacrificar o outro. O bagulho é embaçado. Pode crer, pode crer. Não era desenho suave, não, velho. Agora que a gente tá vendo, né? Tem um cara, acho que ele tenta vender o Pica-Pau pra ser empalhado. E assim, o valor do Pica-Pau era absurdo, né? Como uma ave rara. Aí ele fica pensando lá no prêmio: $100,000, mulheres, iate. Lembrou desse episódio? Lembro. Acho que é $100,000. Ah, né? $100,000 o cara não compra hoje nem. Iate com $100,000 aonde, engraçado, velho? Quando dá merda, ele tem o mesmo pensamento, né? Mulheres, as mulheres batem nele. Iate, o iate afunda. Os $100,000 voam, né? Criam asas e voam pra longe do alcance dele. É muito bom. Tinha um episódio do Pica-Pau que eu gostava pra caramba. Um dos que eu mais gostei. Que o Pica-Pau, ele entrava numa... Era uma história dentro de uma história. Ele entrava numa história de detetive. Ele virava como se fosse um agente secreto pra caçar o Sombra, que ele queria roubar o Samara. Aí ele tomava um tônico, ficava super forte. Uhum. Nossa, eu adorava esse episódio. Eu sempre gostei muito dos episódios de Faroeste. Sempre gostei muito. Achava muito engraçado. Que tinha o Pet Pano, exatamente. Cara, eu jogo o Red Dead Redemption, cara. O nome do meu cavalo é o Pet Pano, cara. É o melhor nome de cavalo, Pet Pano. É muito bom. Tem um que eles entram no... Esse de Faroeste também. Eles entram numa cidade fantasma que realmente era assombrada. É muito bom esse episódio. Tem vários. Os Faroeste são realmente engraçados. Mas quem lembra do episódio da Roma Antiga? Do Leão? Que tinha o Leão, exatamente. Puta, é muito bom, velho. Ele olha pro Leão. Nossa, o que tá acontecendo? Nossa, seu cabelo tá muito maltratado. Boa. Ele começa a pentear o Leão. Ah, o que você acha? Um Chanel? Um estilo bufante? Ele faz um cabelão assim. Cara, é muito bom, velho. Bem lembrado, Viri. Muito bom, muito bom. Dessa linha de desenhos antigos. Não sei se vocês chegaram a assistir. Posso falar um negócio, Ivaldo? Um comentário pra atualidade. Vocês chegaram a ver o trailer do Pica-Pau que vai sair, do filme? É uma animação com live action, não é? Isso, exatamente. O Pica-Pau é animado e as pessoas são de verdade, né? Um live action. Isso. Vocês chegaram a ver o trailer? Eu vi. Não vejo, é ruim. Ah, eu não gostei muito não, cara. Pra falar a verdade. Gostei muito mesmo. É aquilo, né? Deixa no clássico, né? Não inventa das foram coisas mexer, que é capaz. Pode crer. Mas enfim, Valdo, voltando. Eu não sei se vocês lembram do... Como o Vinícius falou que gostava muito dos episódios de Faroeste, essas coisas. Com o tema Faroeste, vocês lembram do Pepe Legal? Claro. Lembro. Puta, eu adorava Pepe Legal. E aquele burrinho mexicano. Nossa, é muito bom, cara. Pepe Legal? Eu gosto muito de ustedes. Tá, gente, papi. Eu me chamo Eric Alegria. Eu adorava aquele burrinho. E ele tinha um sotaque meio caipira, não era o Pepe Legal? O Pepe Legal, era mexicano, era o sotaque mexicano. Eu, não, não, o Pepe Legal. Era um caipira, não era? É, porque é do oeste, né, cara? Isso, ele tinha um sotaque caipira, cara. O Pepe Legal era da hora, mas o burrinho era bem mais da hora. O burrinho era muito engraçado. Ele só acompanhava, viu o Pepe Legal se fudendo e ficava: você é muito bom, Pepe Legal. Ele parabéns, você é muito maravilhoso. E o cara só se fudendo. Mas o pior é que eu não lembro muito. Era Babalu, cara. Babalu. Era Babalu. O nome do... Não lembro. Do burro? Era Babalu. Cavalo, sei lá o que é aquilo. Era o burro. Na mesma pegada, né? Eu acho que até na mesma época também chegou a passar no SBT o Coelho Ricochete. Sim. Só um comentário do Pepe Legal. Vocês lembram que ele tinha uma, tipo, uma forma de zorro? Vocês lembram disso? Lembro. Ah, ele usava uma máscara assim. Cabongue, cara. Crer. Olá! Cabongue! Ei, Pepe Legal, olha! É esse mesmo. Ele é o Cabum, caralho. Que nome foda, é o Cabum. Se um dia eu tiver um filho, velho, o velho Cabum que tá na lista. Ai, caralho. Bancada. Foi no Ricochete, vocês lembram? Era muito bom também. Lembro. Coelho Ricochete, o nome do desenho? Isso. Não lembro. Ele era parecido com o Ligeirinho, né? Ele era super veloz, tal. Ele ficava Ricochete porque ele ficava se ricocheteando assim em muro, em rocha e por aí vai, pra ele se movimentar em alta velocidade. Era da hora. O engraçado é que teve ir um episódio do Oeste, né? Alguma coisa assim. Sim. Isso, exato. Teve um episódio dele que foi engraçado, que ele foi resolver um caso lá, beleza, teve um tiroteio basiquinho, aí toca um telefone, né? Ele abre uma pedra, tira o telefone e atende. Aí o parceiro dele fala, olha, o parceiro dele é o Blau Blau, olha o nome do maluco, Blau Blau, Ricochete Blau Blau. Blau Blau. Aí o cara... Certeza que tava na época do ursinho Blau Blau. Pode crer. Aí tinha um preso na cadeia, aí o Blau Blau, então Ricochete, ó, hoje é o dia que a gente tem que soltar o cara, só que o cara não quer sair. Aí o cara, você é louco, eu tenho 3 refeições por dia, por que que eu vou querer sair da cadeia? Eu prefiro ficar aqui. É uma situação bem atual, né? Hoje em dia, tá conversando com a realidade. Pode crer. Pode crer. Olha a porta, a barreira sendo quebrada aí. Agora, outro comentário rápido aqui. Eu não sei se vocês lembram. Acho que um dos desenhos que foi um dos maiores clássicos assim, do plot twist é o Cão Droop. Vocês lembram do Cão Droop? Lembro. O Cão Droop, cara. Puta, ele era aquele cão sedentário, bizarro. Só que ele capturava todo mundo, velho. Ele era foda. Ele era o Jason, cara. Exatamente. Só faltava ter aquela musiquinha. Tch, tch, tch, tch, e ele aparecia atrás da pessoa. Caraca, você, ele era assim. O Droop é a cara do Hitchcock. Vocês já viram uma foto de comparação? Não, nunca vi essa comparação, velho. Assustador. Droop e Hitchcock. Eu vou ver já, velho. Vai falando aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas eu não lembro muito desse desenho. Eu lembro do cara do cão Droop, do personagem, mas eu não lembro do desenho em si, sabe? Do que acontecia e tal. É exatamente o que o Everton falou. Ele era um cachorro que, tipo, ele andava... Vou capturar os vilões. Morrendo. Tudo que ele fazia era morrendo. Só que, tipo, o cara se escondia, o cara ia pra outro país, o cara jogava uma bomba nele, jogava um prédio em cima dele, ia pra lua, desaparecia, aparecia no outro canto e ele tava atrás do cara. Acabei de ver aqui, velho. Esses dois são bochechudos, igualzinho. É, eu vou mandar foto. Ele era agente secreto, não era isso? Por isso que ele caçava lá um lobo e uns outros vilões lá. E tipo, o cara tentava correr, pegava avião pra fugir, trem bala, entrava numa fortaleza de segurança máxima. Aí quando o cara acendia a luz do banheiro, o Droop tava lá. Era tipo a mágica do teletransporte. Teve um episódio que foi engraçado, que ele tava atrás de um assassino, né? Aí os caras, tem um assassino, fugitivo, todas as unidades, vamos capturar ele. Aí o cara se escondeu e o Droop ia atrás. Aí aparecia, o cara fugiu pra um país, pro outro, nada dava certo. Aí o cara foi pro Polo Norte lá, sei lá, Polo Sul. Aí entrou no iglu e falou, pô, aí ele fecha a porta e fala, olha, beleza, eu sei que ele tá atrás de mim, que legal, né? Ele olha pra trás e o Droop não tá lá, mas tá uma plaquinha, né? Só não vim pra cá porque é muito frio. Caramba, não. E cachorro? É que assim, esses desenhos sempre vão ter animais, né? Cachorro. Nossa. Então, se a gente começar a falar só de desenho de cachorro, vai ter um monte. Só de desenho de gato, vai ter um monte. Não é impressionante, cara. Falando de desenho com cachorro, quem não lembra a Corrida Maluca? Aqui estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma Corrida Maluca. Numa disputa pelo título de volante mais piruta do mundo. Aí estão eles se alinhando. Primeiro o carro de linhas arrojadas de Peter Perfeito. Em seguida, Rufus Lenhador e Dentes de Serra. Na posição seguinte, o carro tanque do Sargento Bombarda. Logo depois, o carro da Quadrilha da Morte, que é a prova de balas. Esse inventor genial, professor aéreo, no seu carro cheio de truques. Ah, oh, que gracinha! Essa é a bela e charmosa, a boneca do volante. Atrás dela, os irmãos Rocha em seu carro de pedra, o cupê mal assombrado e o Barão Vermelho. E aí está o tio Tomás, o campeão de Brejo Seco e o seu atento copiloto. Logo atrás vemos a máquina do mal com seu volante malicioso e cheio de mais intenções. Dick Vigarista e o seu ajudante Muttley sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Atenção, partiram! Partida prejudicada e anulada, mas é claro, foram consultados ao poste pelo amigo marginal de Dick Vigarista. Mas agora é pra valer, vai começar outra corrida maluca! Corrida Maluca. Nossa, clássico, clássico. Mudley! Mudley, faça alguma coisa! De crer. Dick Vigarista. Dick Vigarista. Adorava aquele desenho, mano. É, Corrida Maluca. O Corrida Maluca, ele deve ser muito antigo, porque o meu pai lembrava do Corrida Maluca quando eu assistia. Ele falou, nossa, esse daí eu já assistia também. Deve ser muito antigo, cara, o Corrida Maluca. Os desenhos que a gente tá falando agora é tudo do Hanna-Barbera, velho. Hanna-Barbera é tipo pré-guerra. Mas você não tá entendendo, são todos mesmo. A gente tá falando desses da Hanna-Barbera, mas o Laboratório de Dexter também é Hanna-Barbera. Então, mas esses... É sério? É Hanna-Barbera. A Hanna-Barbera, o estúdio produziu muita coisa que a gente não tem nem noção. É porque depois que ele se juntou com a... Não, o Pica-Pau não. Mas depois se juntou com a Warner, né? Que hoje a Hanna-Barbera é só o nome, né? Mas a produção é toda pela Warner. Uhum. O catálogo ficou gigante, né? Mas já era gigante. Muita coisa. Sim. Tem um monte de coisa aqui que a gente não lembra que são de... são produções de antes dos anos 80, né? Aí a gente não tem muito contato, mas, pô, o portfólio de desenho dos caras é interminável. Não, é absurdo. E voltando à Corrida Maluca, eu quem torcer pro Dick Vigarista? Só eu? Eu gostei, eu queria que ele ganhasse, velho. Cara, eu até achava da hora o carro dele, mas ele era muito burro. Aí eu queria que ele ganhasse. Não, mas tinha uns caras que eu falava, porra, deixa ele pelo menos chegar em segundo, né, velho? O Jonathan falou que ele era burro. Você lembra do episódio que ele tava quase ganhando? Aí o cara que fica narrando fala, agora vamos preparar pra tirar a foto pra ver quem ganhou. Aí ele, pra tirar a foto, ele desce do carro e faz pose. Então o cara passa ele, pode crer. É que eu fico pensando, pra ele ter que armar todas as armadilhas, ele tem que estar na frente de todo mundo, certo? Exatamente. E não é uma corrida que fica dando volta em pista. Uhum. Porra, para, mano do céu. Não entendo. O carro dele, ele era o mais rápido de longe, porque começava a corrida, ele já disparava na frente, sempre. Exatamente. E aí, a mesma coisa, ele tentava fazer uma armadilha e se podia. O carro dele era diferenciado, né? Pode crer, parecia um, sei lá, um míssil gigante com um foguete, era bem louco, velho. Mas, você tinha um piloto preferido? Eu gostava do não era não sei se era um piloto, mas eu gostava do carro do Coupé lá, Coupé mal assombrado. Era da hora. Era engraçado. Eu gostava do cientista louco lá, que tinha um cientista. Os irmãos pedra, era legal. Rocha. Quem não era? O Rufus Lenhador? Pode crer. Quadrilha de morte era isso. Qual que era um que era o... Era um tiozinho meio caipira, e aí o urso dele era medroso, ele ficava toda hora roendo as unhas. Uhum. Assim. O Everton falou do Quadrilha de Morte. Não é o Rufus? Eu acho que é o... Não, é o outro. Não, o Rufus, ele tinha um... Era como se fosse um... Castor. Isso, exatamente. O Everton falou do Quadrilha de Morte. Os personagens daquele, né, do Quadrilha de Morte, eles sempre faziam alguma ceninha específica no desenho. Teve um episódio que, puta, é muito engraçado, né? Que eles erraram a pista, aí, tipo, a polícia começou a perseguir eles. Eles, meu, vamos deixar o carro e vamos despistar eles. Aí eles acharam uma casinha no meio do mato e se fantasiaram de sete anões, mano. Foi muito engraçado esse episódio. Ó, vamos fingir que a gente é os sete anões. Eles ficavam pulando, ei, eu sou os sete anões. O Quadrilha de Morte até gerou, né, um desenho próprio, que eles um ficavam... Um apelando charmoso, se eu não me engano. Isso. Protegendo a Penélope, exatamente. O engraçado é que você falou de desenhos adaptados do Corrida Maluca. Cara, eu adorava Corrida Maluca, mas eu odeio aquele Pegue o Pombo agora, vamos pegar o Pombo. Ah, eu nunca gostei também. Era chato também. Puta, que desenho chato. Ah, sua abertura já era irritante, né? Ter que ouvir o cara falar mil vezes Pegue um Pombo. Era chato também, não gostava. Mas não tinha cara, eu gostava, Corrida Maluca. Eu gostava de Corrida Maluca, cara, eu achava da hora. Não tinha uma corrida maluca tipo espacial, cara? Teve um desenho. Sim, eu só não lembro o nome, mas eu lembro de alguns episódios. Eu só sei de pra falar assim, porque eu não me lembro de ter assistido, realmente. Eu não lembro de ter assistido. Posso trazer um dado estatístico da Corrida Maluca rapidinho? Que eu procurei na internet. Manda aí. Os irmãos Rocha, eles fizeram uma pontuação por posições, né, de um campeonato, porque o Corrida Maluca é uma série curta, ela tem pouco capítulo, acho que tem um ano só de duração. Eu nem sei quantos capítulos tem, mas. 34, são 34. Então, contando assim, primeiro e segundo lugar, como se fosse uma corrida de Fórmula 1 mesmo, quem ganhou foram os irmãos Rocha, que tiveram as melhores posições. Aí tem toda a sequência, né? O cara com um clave e tal, era esse, né? Exatamente. Parecia o Capitão Caverna. Isso, os caras da Idade da Pedra. Com aquele, teoricamente, o pior carro, né? Exatamente. Pode crer. Então, mas no pontuação, eles foram os maiores pontuadores. Vingadores, né? Não serviu pra nada a minha informação, né? Mas. Não, é uma curiosidade. É uma curiosidade. Que bom, cara. Que bom que vocês gostaram, ficaram felizes. Cara, mas, Vinícius, cara... não tem um pitaco que você não faça que tenha qualidade. Que não tenha qualidade. Eu pensei que você ia falar que não tem nada que você fale que tenha qualidade, né? Só fala bosta. É que a verdade dói, aí bateu aqui, eu gaguejei, mas. Eu queria dizer isso mesmo, que... Sinceridade não tá norteando esse podcast hoje, né? Olha só. Muito, quem continua com outro desenho do SBT? O SBT tem muito desenho, né? Tem, tem uma porrada, velho. Vou trazer mais um, então. Ah, vai lá, vai lá. Ah, não. Eu já falei duas vezes seguidas. Eu permito que você fale na minha frente. Se fosse o Santos, eu não deixaria. Muito obrigado. Você pode. Posso falar de um... Todo mundo lembra do programa da... Ô, Jonathan, o Vinícius cagou pra gente. Eu vou. Pode crer de novo, velho. Ninguém se manifestou. Olha que mentiroso, velho. Isso é um mau caráter, cara. Eu queria estar olhando pro seu rosto nefasto agora e apontando. Quem falou? Eu quase não falei. Deixa o Johnny falar. Disse que não me deixaria falar e você não deixou ninguém falar. Ah, não, então você pode falar. Cara, ô Everton, o que tá acontecendo aí, velho? Eu não sei, cara. Então, o Sanderson vai falar, é isso? O Sanderson pode falar. Mano, é isso, cara. Ele tá bem louco, velho. Acho que ele não tá nem. Não deve estar escutando, cara. Ai, cara. Vou trazer uma. Que é muita pressão, velho. Calma aí. Vou trazer uma agora. Ah, vocês com certeza se lembram. Ele é um pouco mais recente, mas eu gostava pra caramba, porque é um inspetor bugiganga. Puta, eu gostava pra caramba, velho. Todo... Ele era todo atrapalhado. E o carro dele, eu gostava do carro dele pra caramba. Foi reconstruído, né? Com umas partes cibernéticas lá, biônicas. Ele tinha um monte de um conjunto lá de habilidades e tal. E aí ele ficava caçando um, eu não lembro o nome dele, mas. Teve um filme do Inspetor Brigada, não teve? Teve com o Matthew Broderick lá. Toda essa ferramenta saiu do chapéu dele, não saiu? Tinha, ele estendia os braços, as pernas, né? E aí, boa parte da ferramenta, sim, das ferramentas saindo do chapéu. Eu falei, estendi os membros, mas ia soar estranho. Tá precisando de uma ferramenta de 30 centímetros, deixa comigo. Mas eu gostava do Inspetor Brigadier, que eu achava da hora. Eu também. Desenho chato da porra. Ah, eu não gostava, não. Coração peludo, hein, Valdo? Como sempre. Mas o filme, eu não lembro, né? Mas não que seja o foco da discussão, mas eu não lembro de nada, nem pra falar se é ruim ou se é bom. Deve ser ruim. Você não vai gostar, né? Você não gostou do desenho, mas do filme. Eu assisti, mas sinceramente, deve ser ruim, porque eu não lembro de nada. Sei como ninguém tem lembrado, porque eu não assisti, eu não lembro de nada. Deve ser muito ruim, realmente, deve ser muito ruim. Deve ser meu cérebro me protegendo, velho. Ele vai lá e deleta. Bloqueia. Isso. É mecanismo de negação. Everton, fala um filme bom, um filme. Fala um desenho pra gente, por favor. Cara, o TV Cruz, por exemplo, era o programa que trazia mais desenho, porque era um programa da Disney, né? E um desenho que eu me lembro muito passava era o Super Patos, né, cara? Fato. Nossa. É ótimo, né? Vou fazer bom. Superpato era o comentário da escola, né? Comentário da escola? Eu fui pra diretoria várias vezes roubando todos os rodos da escola pra poder fazer campeonato de Superpatos. Explica a relação, velho, porque senão... Eu queria jogar rock como um Superpato. Os personagens jogavam rock, pode crer. Então, eu roubava. É, porque o Superpatos era um time de rock, né? Que jogava lá o campeonato deles e eles também eram super-heróis, né? Isso. Eles fugiram, né, do planeta deles lá, porque ele foi atacado por aquela raça alienígena, e aí eles vieram pra Terra, e sei lá como o empresário, dono do time, descobriu que eles sabiam jogar rock pra caramba. Então, eles jogavam pro time dele, ele patrocinava todas as loucuras de herói deles, e aí à noite eles patrulhavam como herói. Caraca, esses caras não perdem uma oportunidade de fazer lucro, né, mano? Tudo pra achar um time de patos que sabe jogar rock, impressionante. Falar nisso, Everton, você sabe se tem alguma coisa a ver com o time de rock mesmo dos patos? Cara, não faço a mínima ideia. Até o símbolo, né, do time é baseado na máscara do pato lá, que era o protagonista. Nada por acaso, viu? Eu acho que deve ter alguma coisa a ver, sim. Deve ser. Pergunta, né? Eu conheço. Será que o time surgiu por causa do desenho ou o desenho surgiu por causa do time? Cara, eu queria saber também. É, o desenho é recente, né? O time deve ser de mil anos já. O desenho é de 99, eu acho. É, eu acho que o time é mais antigo, estou supondo. O Super Patos é de 96, mas ele deve ter passado por aí no Brasil mesmo. 98, 99. Vocês lembram do filme lá do Emílio Esteves sobre o time dos patos, os patos de Minnesota lá? É mais antigo, né? Tenho a mínima ideia. Você não lembra desse filme? Os que patos ele era... de Minnesota? É, o apelido do time de hockey era os patos de Minnesota. E ele era treinador desse time de hockey. Ah, mas o nome do filme era outro nome aqui no Brasil, não era? Ou era os Patos de Minnesota? Não, era o apelido do time. O nome do filme é Nós Somos os Campeões, uma parada assim. Teve vários filmes. Tinha aquela formação também que eles imitavam o voo dos patos, ou não tinha, não, será? Ah, pode crer, esse mesmo, que eles iam em V, né? É, eles iam pro ataque em V, e aí era o nome de uma jogada que imitava o voo dos patos lá. Então, esse filme é mais antigo. Então, provavelmente, o time é mais antigo ainda. Cara, se você acredita na Wikipédia, tá falando o quê? Na verdade, o time foi fundado pela Disney. Você tá de brincadeira. Tipo, sim, cara. Baseado no filme The Mighty Ducks, né? Tá. Que é esse aí filme depois que eu eles fizeram o desenho, tá ligado? Entendi. Nossa, velho. Agora tudo encaixou. Caraca. Agora eu fiquei... Essa Disney, viu? Vai dominar o mundo. Caramba. Mas dentro da TV Cruz, um desenho que eu via muito era a Turma do Pateta. Pateta e Max, a dupla que é demais. Amigos de fé, com eles tudo vai dar pé. Aprontando aqui e ali, só quer se divertir. Vamos todos juntos, é a turma do Pateta. Todos juntos. Vamos todos juntos para Eu não sei se vocês gostavam, mas eu gostava bastante de desenho. Eu achava mais ou menos o Pateta e Max lá, né? Exato. Pateta e Max. A turma que é demais. Pode crer. Empolgado, né? Eu tinha um de Super NES, velho. Eu parei, vai. Cara, eu tentei desviar o foco, mas... Eu me animei. Falar em música, música boa. Desculpa cortar, mas eu não posso perder essa deixa. Música, música boa. SBT e desenho, como não citar Cavalo de Fogo? No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia. Chegar nesse sono. abertura espetacular, velho. Isso. Ô, Heber, depois você coloca um pedacinho. Só eu vou colocar a parte que desafina, cara. Isso, a dimensão do que a gente tá falando. Mano, você vê que eu nunca gostei muito desse desenho, porque eu achava ele muito sem noção. Mas era uma merda. Concordo plenamente. Era uma merda, velho. Nossa, velho. Bizarro esse desenho. Eu só lembro desse desenho até hoje, mano, porque teve uma vez que meu pai foi pintar o cabelo, erraram a tinta e apareceu com o cabelo vermelho em casa. Aí eu... Nossa! Ele tava aparecendo... A caju. Tava aparecendo o cavalo de fogo. Cavalo de fogo. Tava aparecendo aquelas putas da luz que pinta o cabelo vermelhão, sabe assim? Eita porra, rapaz, vai começar a trabalhar, tá bom? Mas uma coisa, eu tenho que admitir, eu nunca vi um personagem com uma voz tão bonita, tão impostada do que o Cavalo de Fogo. Sora, ele falava assim, Sora, eu vim pra te salvar. Cara, que voz bonita, velho. Parece essa Cid porra Moura. essa porra dessa Sara, ela simplesmente chegou lá no, na dimensão do Cavalo de Fogo, já sabendo que é só uma rainha. Só que ela só fazia merda, velho. A tirada aí, alguém falou, parecia o Cid Moreira. Cara, a voz voltou do Cid Moreira. É o cavalo do Cid Moreira, mano. Imagina esse cavalo narrando a Bíblia. Imagina esse cavalo narrando Gênesis. Olha que coisa maravilhosa. Oh, cara, eu iria me converter. E só tem 13 capítulos do Cavalo de Fogo. Graças a Deus. Ele passou 89 mil vezes esses 13 capítulos do SBT, né? Mas ele termina ou ele foi cortado, assim? Tipo, não, não sei. Eu sei que ele fez 3 capítulos. Deve ter ido mal, né? É porque ele é bem bom. A produção é da Hanna-Barbera e eles cancelaram, né? Fala assim, tá muito ruim isso aqui. Não dá não. Essa abertura aqui tá de sacanagem. Eu acho, velho, que as pessoas lembram mais da abertura do que do desenho. Eu nem lembro do desenho, na verdade, mas eu lembro da abertura. Eu tô lendo aqui o gênero do desenho e cita aqui, ó. Animação, aventura, drama, fantasia e sci-fi. Porra, o que tem isso? São cavalos intradimensionais. É, viagem de... Não, dimensões é mágico também, né? Não tô vendo sci-fi, não. Mas beleza. Devia ter lá no meio do desenho de algum episódio. E só pra deixar claro que Cavalo de Fogo não passava na TV Cruz, né? Não, era do SBT, não era da TV Cruz. Na TV Cruz passou Timão e Pumba. Hakuna Matata, é lindo dizer. Hakuna Matata, sim, vai entender. O seu problema você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Matata, Timão e Pumba, Matata, Matata. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata, Timão e Pumba. É isso que eu ia falar. Esse era bom, velho. Esse era bom demais. Puta desenho, hein? Esse era foda. Pegou, logicamente, pegou. Esse é um spin-off bem feito, né? Exatamente. Principalmente o personagem do Pumba, né, velho? Ele era muito engraçado. Um desenho muito bem feito, cara. Muito engraçado. Que eu não sei quanto teve muita produção, mas... Assim, de quantidade de episódios, mas era muito bom. Era um dos melhores ali da TV Cruz, com certeza. Todo mundo sabe cantar a abertura até hoje. Ah, também, né? Com certeza. Aquele Marsupilami era da TV Cruz? Quem? Marsupilami. É um bicho, parece um mico-leão. Vocês lembram? Eu lembro. Era um desenho do SBT, eu só não lembro se era da TV Cruz. Aí tinha um macacão lá que era o Morris. Puta, agora não sei se era da Globo, se era da SBT ou se era da Globo. Era de comédia também. Lembro. Pô, agora vocês querem ver um desenho que passou muito louco na TV Cruz? A Hora do Recreio, mano. Pode crer, né, no a turminha da escola lá, tal, da hora. Caralho, eu nem lembrava desse desenho, era muito bom, eu gostava. É muito louco. Já era um pouquinho. TV Cruz em geral era um pouquinho mais infanto-juvenil, né? Um pouquinho. Não era, não era infantil, né? Não, ele jogava um joguinho na abertura que não era taco. Que aqui a gente joga um bagulho parecido, né? Era um negócio que eles batiam com um pedaço de pau na bola e a bola saiu voando, mas não lembro direito. Parecia taco. Só não é o beisebol, não, né? Não era beisebol, não. Ele jogava a bola pelo chão. É o lacrosse. Eu não lembro. Eu lembro, quer dizer, eu não sei que esporte que é, mas eu lembro do desenho. O desenho era muito... Não, do desenho eu lembro. Tinha o, tipo, o líder da turminha, né? Que era o moleque mais legalzinho, o que comandava o recreio. Sempre tem a turma não é de vilão, né? Que eram os rivais deles lá. Era divertido. Eles tinham medo das crianças do pré, porque eles eram uns selvagens, tá ligado? Boa lembrança. Pode crer. Era um grupo que tinha todos os tipos de pessoas, né? Tinha todas as cotas cumpridas lá. Uhum, isso é verdade. Outro bom outro legalzinho da TV Crush já não é tão bom que nem esses que a gente comentou agora, mas era legalzinho também. Foi aquele 101 Dálmatas, o desenho. Até que não ficou tão bom. Não gostava. Eu gostava. Eu assisti, cara. Era legalzinho. Era assim, era um desenho ok, que você assiste esperando começar Timão e Pumba. Mas... Pode crer. Não era ruim, não. Era legalzinho. Tinha aquele cachorro principal lá, o Pingo. E tinha um cachorro gordinho, tinha uma galinha esquisita que achava que era um cachorro também. Era legalzinho. Eu não gostava muito. Mesmo porque eu nunca gostei nem do filme do 101 Dálmatas, aí o desenho também já não me ajudava muito. É, não curti muito também, não. Desculpe, Valdo, não queremos machucar seu coração. Tudo bem. Mas sabe qual eu gostava muito? Que não é da TV Cruz? Ou Máscara. O meu sorriso, eu sou uma lição de talento e muito estilo. Ninguém tem como não ver o meu sabo a fé. Só não vou decor, romano, grego, rococó, barroco, bebop, hip hop. Ah, eu sou pop, alguém me segure. Caras bonitas não surgem à toa. Eu me destaco sim, na multidão. Depois de feito, quebraram o meu molde. Com muita elegância, refinação, sou uma alucinação. Ah, vilões criam confusões, decorem as celas das prisões. O verde combina com qualquer coisa que quiserem, viram? Tem mais uma coisa que quero cantar. Abram a boca e gritem sem parar. Oi, cuidado! Este é o Máscara! Ah, o Máscara era bom, velho. Nossa. Mas o Máscara eu vi na Globo. O Máscara eu vi no SBT. Também. Eles passaram em vários canais. Eu não sei se ele teve duas temporadas, tanto que tem uma... Eu acho que é uma temporada diferente, que o desenho em si, a animação tá bem mais bonita. Eu acho que é uma segunda temporada. Eu acho que só tinha Globo na casa dele. Não, o Máscara eu vi na Globo, juro por Deus. Não, sim, ele passava na Globo também. O Máscara era muito bom, cara. Era bom mesmo. Como que era o nome do vilão, o carecão lá, velho? É muito engraçado aquele cientista. Puta, é verdade, eu não lembro o nome. Pretórios. Ah, não lembro. E o desenho, ele... Não, é Pretórios. Não sei qual. Eu já tô vendo lá no fundo, filho da mãe. Cuidado, vocês estão imaginando que é o mau caráter lá no fundo, Vinícius, já tá achando o bico, já. Tava na ponta da língua. Filho da mãe. Esse vilão todo mundo gosta, né? Eu falando Pretórios e ele lá no fundo rindo. Não fugiria dele, né? Caramba, eu vejo aqui, ó, a imagem dele, saca? Demoníaca rindo do meu lado. E foi um desenho que teve mais 50 capítulos. Cara, mas era engraçado demais. Era muito bom, engraçado. Ele era um desenho engraçado. Era um desenho que tinha um certo nível de ação, né? De coisas acontecendo, sim, de batalha. E a gente sempre queria ver como o Máscara ia fazer e tal. Eu gostava muito. Máscara, acho que era do Bom Dia, né? Bom Dia e Companhia, que passava isso, lá. Bom Dia e Companhia. Só me perguntava quem apresentava na época. Não era o Yudi? Não, a gente não assistiu com o Yudi. Antigo que o Yudi, cara. É, você é louco? Que Yudi? Não sei, era um japonesinho, não era? Não, era uma loirinha. A Jaqueline Petkovic, cara. Pronto, aí, ó. Não lembrava. O Yuji já, a gente já era velho, já tava trabalhando. É que o Yuji é miliano, velho, também. O Yuji só tem a cara de novo. Deve ter uns 60 anos, o Yuji. Era tão bom ver as crianças ganhando o jogo da vida, rezando pra um Play 2. Eles ganhavam R$50. Sim. Então, você ganha R$50 e paga R$40 pra entrar na emissora. Pô, dessa época eu gostava do Hércules também, é uma animação muito boa, né? Eu nem lembro. Você não lembra? É da Disney mesmo, né? A da Disney. Ah, isso, sim, e aí tem um filme e depois fez sucesso, eles fizeram uma série, mesmo estilo de animação e tal, e aí passava no Bom Dia e Companhia também. Realmente era boa. Era engraçado, né? Jovem, não era? Era tipo... Isso, era a jornada dele, né? O treinamento dele até ele virar o herói lá do filme. É. Muito legal. Era bom mesmo, era bom. É melhor que o filme do The Rock. Com certeza, velho. Só um pouquinho. É, pô, parar pra pensar, tirando a parte musical, que eu não gosto muito dessa coisa musical no meio dos filmes da Disney, mas a história do Hércules é bem melhor do que qualquer outro filme, velho, de Hércules que passou. Tirando do Lu Ferrinho, que é um clássico. Aí você tá me zoando também. Pior que eu gostava, eu era moleque, velho, eu assistia esse filme do Lu Ferrinho, hein? Arnold. Ele tinha uma espada de fogo, o Hércules com a espada de fogo, velho. Deixa pra lá. Deixa isso pra outro podcast, nostalgia de filmes. Isso. A gente pode citar alguns, tipo, só de citar por cima. Passada mesmo, né? Mais recentemente aí eu tenho o Batman do Futuro, muito bom desenho. Nunca gostei. Liga... Você acredita que eu não gostava de Batman do Futuro, velho? Você não gostava, muito chato. Não, achava caramba, muito chato. Caramba, o Batman tá mais velho, ele treina um outro Batman pra assumir o manto lá. Tem Super Choque, também gostei pra caramba dessa série. Aí já mais focado em heróis, né, da DC também. Super Choque já fazia parte do almoço do quando a gente tava no colégio. É verdade, já era na parte da transição, né? Meio-dia, fase, assim, pode crer. O Aladdin, lembra do desenho do Aladdin? Eu gostava bastante do desenho do Aladdin. Ele tinha, primeiro fez o mesmo esquema do Hércules, né? Fizeram um filme, né? Uma animação de uma hora e pouco. O pessoal curtiu muito, aí depois eles fizeram essa série em capítulos. E deixa eu ver, eu acho que pra fechar aqui um que é bem mais recente também, mas também gostei bastante, que é o X-Men Evolution. O X-Men Evolution já é mais pra gente com um entendimento maior do que era desenho, e é muito foda. X-Men Evolution é verdade, foi uma aí uma só um grupo aí de desenhos um pouco mais recentes, mas que também pode não, mas um recente também pra pontuar também, que é muito bom, é o Liga da Justiça. E o Liga da Justiça Sem Limites, né, cara? Com certeza, verdade. Esses são ótimos. É muito, né? Bom, cara. Principalmente o Liga da Justiça Sem Limites, além de ser uma temporada mais recente, né, então a qualidade de animação era melhor, mas você tinha uma participação de um grupo enorme de heróis, né, vários heróis a gente acabou sendo apresentados no desenho do Liga da Justiça Sem Limites. Uhum. É bem lembrado. Tanta gente que você nem lembra, mas quando você vê a fotinha do Liga do pode crer. Aparece a fotinha do Liga dos Limites, né? Pode crer. Eu tava esquecendo de falar do Thundercats, velho. Thundercats are on the moon. Thundercats are on Thundercats foi uma puta animação também, essa daí é um pouco mais antiga, mas eu adorava Thundercats. Eu nunca gostei de Thundercats. Nunca gostei de Thundercats, velho. Aí, triste, né, velho? A gente é amigo. Eu não sei porquê, velho. Porque todo mundo gostava. É porque eu acho que o Olaio era feio. Na eu levado, não gostava, não. Eu também não, cara. Na levada do Thundercats vinha o Silverhawk também. É. O cara tirava os joelhos. O Silverhawk era bizarro, né? O Silverhawk era genial, velho. O cara tirava da axila do... Era do ombro, né? Do ombro e tal. O pior é que se você pegar tanto Thundercats quanto Silverhawk, Silverhawks aí, a animação não era ruim, mas ela... Não, a qualidade de animação era muito boa. A nível do Thundercats mesmo, que as batalhas, a animação, a movimentação era boa. Mas não sei, os personagens, talvez a história, sei lá, tipo, a gente não conseguiu se apegar. Pra época era uma animação muito boa. Se não me engano, eu posso estar falando besteira, tá? O Thundercats, mesmo... O Thundercats tem outro desenho muito clássico que a gente vai falar quando a gente for falar do próximo canal. Eles são feitos por animador... Por é japonês, se eu não me engano, isso, parte então, da equipe parte da equipe é oriental. Então, trabalha com anime. Isso. Eu acho o Thundercats eu não sei, mas do que eu vou falar, que a gente vai falar com certeza depois do próximo canal, do Plim Plim, com certeza. A gente tem que confirmar depois, mas se eu não me engano, a parte de animação, ela foi mandada para ser feita em estúdios japoneses, né? Até porque era mais barato e tal. Então, o desenho e a animação foi meio que terceiro. E ele tem, né, um traço bem característico aí, que lembra um anime e tal. Tanto que você bate o olho assim, você fica em dúvida. É, mas infelizmente estamos errados, tá? A animação é americana, o estúdio é americano produzido. Estúdio americano. Foi desenvolvido pela Hanna-Barbera, mas foi passado para um estúdio americano. Você tinha me convencido, de verdade, velho. Tá tudo errado, então. Tá, desculpa, tá? A gente passa informação errada. Foi só impressão. O Jonathan... Tratou a informação pra convencer. Porra, mais aí. Com a propriedade, velho. Mas o outro eu tenho certeza. O outro eu tenho certeza. No próximo não. Também não podemos deixar de comentar. Não importa a sua opinião pra mim. pode falar. A gente também não pode deixar de comentar dos impossíveis. Dos impossíveis. Pô. Homem fluido, homem mola, o multi-homem. Pô. Capitão Caverna. É. Aquele Pipo Pai e Bop Filho, que é os dois, o cachorro lá, o pai e o filho. Do tubarão. Coragem com o Covarde, que a gente chegou a comentar antes, que puta, é um desenhaço do caramba, Coragem com o Covarde. Bonkers, não sei se vocês lembram de Bonkers, acho que era da TV Cruz também. Bonkers? Esse eu já Bonkers. Não lembro. Era tipo um gato meio amarelo, que sei lá, era legalzinho o desenho, cara. Esse eu não lembro. Bonkers, ela é tipo um policial. Não. Vocês escreveram o nome, quando vocês precisaram a imagem, vocês vão lembrar de Bonkers. Ah, eu vi agora e ainda continuo lembrando. Nossa Senhora. Só eu assisti Bonkers. O Thundercats lá do que era feito no Japão, acho que é o novo, cara. Por isso que a gente confundiu. Verdade, né? A gente deve ter confundido, porque saiu a nova animação, né? Isso. Viu, Sanderson? A gente não tá totalmente errado. Totalmente errado não, ok. Estão parcialmente errados. A gente só confundiu as séries. Só um pouquinho. Isso. Vamos salvar a nossa honra. A única coisa que eu tinha colocado aqui na lista de que a gente não comentou foi o desenho do Tic-Teco. Vocês lembram desse desenho? Lembro sim, pô. Eles eram os aventureiros, eu achava legal, velho. Era legal. O Pink e o Cérebro era derivado do Tic-Teco? Eu não duvido, não. Mas era da Globo. Não sei por que eu associo esses dois. É Tiny Toon, né? Não tem nada a ver. Acho que o único desenho que eu senti falta aí no SBT foi a Liga da Justiça antigona, sabe? A Sala da Justiça. Super Amigos. Essa porra do nome, caralho. Mano, tinha o Super Gêmeos. Mas o Super Amigos, ele já era tosco pra gente, não é? Olha, não, ele já era meio tosquinho, cara. Mas eu gostava, mesmo assim. Eu assistia por motivos de zoação. Cara, eu já achava ele tosco, velho. É que nem o desenho do Thor, mas o desenho do Thor passava na Record, não era? Aquele desenho do Thor, que era totalmente só as fotos animadas. Tinha um slideshow também, exatamente. O cara deu play lá no PowerPoint, né? E fez o desenho, velho. Eu tinha um Hulk também, né, nessa pegada. Não, o do Hulk, tinha um Hulk, eu não lembro do Hulk nessa pegada. Desenho do Hulk? Tinha. Eu lembro do fantástico live action do Hulk que tinha antigamente. Ah, classicaço, né? Quem fazia o Hulk mesmo? Ah, o Antônio Fagundes. Era o Luferrinho também. Luferrinho, a série, né? Isso. Eu tô falando. Ele tá em todos os momentos da nossa vida, pelo menos os mais gloriosos. Se eu não me engano, o Luferrinho vai estar no Thor Ragnarok. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai. Caraca! Mas enfim. Nossa, vai montar o cenário? Tem nada a ver com. É, você não pode deixar um gênio desse aí, né? Será que ele vai entrar de Hulk pra lutar contra o Thor? Ia ser foda. Ele deve ser um dos faz, itens do colecionador. Ai, ai, SBT, grande SBT, grande Silvio, que sempre alegou a nossa infância, né? Caramba, que crente. Mas que ele é um. Muito bem, eu acho que é isso, né? Opa, com certeza a gente não consegue cobrir todos os desenhos que a gente. Falar viu, tudo vai ser impossível. Mas opa, a gente conseguiu citar bastante clássico, vários títulos diferentes, de tipos diferentes, ficou bem completo aí. Com certeza faltaram muitos desenhos aqui que dos anos 90, anos 80. A gente focou mais nos anos 90, obviamente, porque todo mundo aqui era criança nos anos 90. Mas vai faltar muita coisa que a gente esqueceu. Vão ter outros que. Você que escuta esse podcast pode achar uma merda, mas a gente gostou. A infância é nossa. Não pode discutir. Então, pessoal, escuta os outros podcasts. Entra no site nerdpatriarca.com.br. Manda e-mail pra gente pra comentar dos desenhos que você gosta, dos desenhos que você concorda com a gente, ou pra falar de qualquer outro podcast que você escutou no site. Por favor, manda e-mail que a gente vai comentar aqui assim que a gente tiver algum. nerdpatriarca@gmail.com. Facebook, nerdpatriarca. /NerdPatriarca, Twitter, @NerdPatriarca, tem Instagram, você pega pelo site, tem Tumblr, a gente tá jogando em todas as redes sociais lá pra você ter todo o conteúdo Nerd Patriarca pra onde você for. Certo, galera? Fechou. Certo, fechou. Até o próximo podcast. Valeu, abraço. Valeu, falou.